Bem-vindo! Hoje falaremos sobre o papel do sofrimento no crescimento espiritual. O sofrimento é uma parte inevitável da vida e da fé. Paulo nos lembra em Romanos 5, 3 a 4. A tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. Pense em José, que mesmo traído e preso foi preparado por Deus para cumprir um propósito maior. Jesus também sofreu profundamente por amor a nós. Se você está passando por dor, saiba que Deus está perto de você. Salmo 34:18 afirma: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado." O sofrimento pode nos moldar e fortalecer nossa fé. Nos vales da vida, aprendemos a confiar ainda mais em Deus. Não fuja da dor. Convide Deus para caminhar ao seu lado. Ele transforma lágrimas em crescimento. Deus está escrevendo sua história com amor, mesmo na dor.